60. 60-60, 3226. Go 019, reduce our speed to 210 knots. Speed 210 knots, at Portugal 019. O nome 643, no solo aos 32, libera direita, táxi autorizado via Alfa Juliette, remota 12 do pátio principal. Tá sim, que Alfa Juliette para remota 12 do pátio principal, no 643 agora. Portugal 019, radar vector for space, maintain heading until localized. Maintain present heading until localized, report to 019. Portugal 09 and continue down 2000 feet, can it turn 010? Roger, clear 2000. Estabilizou o gol no 74. Gol no 74, completa a aproximação, torre 118 desse momento, seu composto. Obrigado, boa noite, até daqui a pouco. Torre Salvador, boa noite, gol no 714. Gol no 714, boa noite, continua a aproximação, reporte, marcador externo, tem pouso baixado, travado. Reportará. Para Portugal 019, turn left heading 120 to localizer. Left heading 120 to localizer, report call 019. Oceania 6258, informe a indicada. 6258, 329. Reduza para 2102, o seu é o número 3 na aproximação, vai seguir um Airbus 340 na final. Desça para 2000 pés, ajuste no 012. 2000 pés, 1012, reduzindo 2109, Oceania 6258. Nos liberaria da restrição de altitude em Itape? Está livre a restrição vertical de Itapê. Descendo direto para 2109, Ocean Air 6258. 1020, cruzando 200 para 1950. Gol no 020, boa noite, identifique, pro Itapê, desça para o nível 060. 0060, por hoje está bom, 020. And 585, contact now receive center, frequency 125.1, if unable 133.25. Well, 125.1, 123.35. Secondary 133.25. 133.25 and 585. Thank you. 2.2.6, está reautorizado até 3.000, o ajuste 1.0.2. 3.000 com 1.012, está 3.2.6. Controle Salvador, boa noite, voo 1.805, informação do voo. 1.805, voo, identifique, chegada mar, indica para o 0.7.0. Identificou, chegada mar, 0.7.0, boa noite, 0.7.0. A Portugal 019, complete final LS approach, contact tower 118.6. Continue final LS approach, runway 10, tower 118.6. Boa noite, Portugal 019. Boa noite, bom posto. Obrigado e bom ano. Salvador Tower, muito boa noite, Portugal 019, and becoming full television LS, runway 10. Portugal 019, continue your approach. I will report runway 10 vacated. Wind is 080 degrees, 11 knots. Continue the approach, Portugal 019. Voo 1704 no solo 39, libera direita, táxi autorizado via Alfa Juliette, posição de número 5, pátio principal. Alfa Juliette, praça 5, no 714. 32.2.6, TF zona de desvio. Confirme. Você efetuou no algum desvio? Negativo. Vem a prova de TAP para a chegada. TAP vai e voa então. Janeiro 6258, interceptando o localizador, incapta. Janeiro 6258, completa final, torre 186, até o meu posto. Completando torre 186, 6258, obrigado, uma boa noite. 3226, livre de LS, desça para 2 mil pés, informe o localizador. 2 mil para LS, vai reportar, 3226. Gol 1020, desça para 3 mil pés, 2010, 12. 3.012, gol 1020. Gol 1805, desça para 4 mil pés, 1012, 98. Para 4 mil pés, 1012, gol 1805. Portugal 019 on the ground at 42, taxi via Alpha Juliet to gate 11. Alpha Juliet gate 11, Portugal 019. Externo embaixo travado 6258. Oceano é 6258 avistado, pouso autorizado, pistão no 0, vento 0, 70 graus, 11 nós. Livre pouso na 10, 6258. Salvador, voo no 606, tomação do lucro. Zero no 2. 5 mil pés, 02, chegar na margem, voo no 606. Mike is the road 662, call now 12455 and secondary 127.5. Salvador é o 3291. Boa noite, 3291, identifique, chegada Bonf, desça para o 050. Gol no 020, livre ILS, desça para 2 mil pés. 2 mil autorizado ILS, gol no 020. Gol no 805, está reautorizado via para 2 mil, vai seguir tráfego da companhia sua frente, passando o Itape. Gente, vai descer via para 2 mil, sente o tráfego da nossa frente, gol no 805. Meia 6258, no solo aos 46, Libéria direita, táxi autorizado via Alfa Juliette, remota 14, parte principal. Alfa Juliette, remota 14, parte principal, Oceaner 6258. Obrigado, uma boa noite. TAM 3226, cheque trem, pouso autorizado, pistão 90, vento 080 graus, 8 nós. Passou, travou, livre pouso na 1032 na meta. É muito boa noite, Abjad 5, Sádio 96, com a informação Alfa. Boa noite, Web 5716, identifique, chega na margem, desça para o nível 060. 060, pode voar ITAP? Autorizado para o ITAP. Voar ITAP, salve 60, Abjad 5796. No solo 50, liberando agora táxi autorizado via Alfa Juliette, posição número 7, parte principal. Alfa Juliette, posição número 7, 3226. Voo no 020, completa aproximação, chume 2, frequência 118, decimal meio, termo posto. 86, obrigado, bom dia. Oi, boa noite, eu vou no 020, vai passar a Simbra no ILS. Vou no 020, confirmando pouso autorizado, pistão no 0, vento 080 graus, o Lono nós, cheque trem. Abaixou travado, 8, no 020. 259. Qual é o número do web 5719? Número 4, web 5719. Ok, está reduzido para 250, 5719. Salvador, é o Sené 6258. 6258, prossiga. 6258, é, por enquanto está parado aqui um pouco atrás da posição de parqueamento, nós não temos sinalizador. Sim, se eu estou avistando, vou contactar em frente, ok? Receptor localizador, Gol 905. Gol 905, passando Duna, torre 286, tomou posto. Ei, torre 286, boa noite, 905. Salvador, boa noite, Gol 905. Gol 805, boa noite, continue a aproximação, número 2 para pouso, pista 10, para cheque, vento 080 graus, 10 nós, formarei pista livre. Como número 2, frente, Gol 805. Objeto 5716, reduza para 2109 e desça para 3000 pés ou justo no 012. 3012, está reduzido para 210, o objeto 5716. Redução para 2109, passou o vetor, mantém a proa e desça para 2000 pés. Ajuste no 012. 110 lá, mantendo a proa, 210. Gol no 606, complete curva direita na proa 065 para o localizador. Direita 065, gol no 606. Pouso autorizado, pistão no zero, vento 070 graus, 10 nós, cheque 3. Rede autorizada, pouso, baixar travado, gol no 805. 3891, autorizado a final ILS, curva esquerda para o localizador PROA 140, informe estabilizado. Fortaleza estabilizado 3891. ILS, posição 10, parte principal, voo 1805. Vetoração para sequenciamento, curva esquerda na PRO 040, limitando o localizador. Esquerda 40, limitado lá aqui, o da 10, objeto 5716. O no 606, passou duna, completa final, torre 186. 186 com a torre, obrigado. Operador, 3891. 3891, reduza para aproximação. Tráfego 5 milhas sua frente, Boeing 737-800, chame 2286. Bom pouso. 286. Objeto 5716, livre ILS, meta pro intercept, informe estabilizado. Livre ILS para 10, objeto 5716, chamada aí, estabilizado. Salvador, voo 1606, aproximação final da 10, baixar e travar. Voo 1606, bom dia, táxi autorizado, corrigindo, pouso autorizado, pistão 10, vento 080 graus, 10 nós, o ajuste 0012. Leve pouso, voo 1606. Aqui, o objeto 5716. 5716 da web, completa final ILS, chame torre 118 decimal 6, tem um bom posto. Obrigado, senhor.